avião. E eu segurei pela primeira vez a tua mão. Gole de conhaque, aquele toque em teu cestim. Que coisa adolescente, James Dean. Avião. E eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita. E a aeromoça sexy fica mais bonita. Avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque bisto. I wanna go again. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque bisto. I wanna go again. Aquele toque beat, I wanna hold your hand.